Toma do Alfa, X-Ray Charlie, Palma, Tempo de Reboque, Grato, um bom dia. Change Alfa, X-Ray Charlie. Noite 04, descendo assim a 4 mil pés, chegada bom, ajuste do altímetro em 14, noite 04. Nove nove cinco, solo 6-6. Livre à direita, prossegue táxi via Alfa Juliette para a posição 03 do Pátio 1. Alfa Juliette para posição 3, Bono 995. Bono 795, desça em montanha, 5 mil pés, chegada bom, 514. Chegada bom. Dan 3517, livre LS, ingressa para 2000 com 1014, acolho no lote. Televe LS, está usando o lote 3517. 3897, desça e mantenha 5.000 pés, 1014, chegada bom. Localizador, tá 3597. Tá 3597, dessa completa final. Tô rindo no 895. E 15 agora. Ei, vai chamar a torre. Tá 3597. Gol no 804, desça e mantenha 2.000 pés, livre LS, acusa no localizador, agora me entende no 05. 7, 2.000, autorizado LS, fique em 804. Tá 3517, bom dia, o altímetro no 015, reporte baixado e travado. Baixado travado, já passou externo. Tá 3517. Já se encontra baixado travado? Afirmativo, curta final. Agora 3 milhas. Ciente, o vento 120 graus, 05 nós, autorizado pouso, piso no 0, tá 3517. Autorizado pouso no 0, tá 3517. Da 35 no 7, no solo aos 4 1. A Olivrar chama o solo 1, 2, 1, no décimo 9. A Olivrar vai chamar o 2, 1, 9, tá 35 no 7. Tráfego que o precede na nave da companhia, 8 milhas à sua frente. Alfa, Kilo, parte 3 para a posição. Poderia conseguir o para a posição 09 do parte 3, então 3517. E 09 do parte 3, então 3. Pesado, 804. 804, 118.95. É confirmado, 18.95? Isso, 18.95. Obrigado. Gol no 715, controle. Direita pro 180, desce, mantenha 3 mil pés, reduza para 1709. Foi gol no 804, final, baixou e travou. O 804, tráfego avistado, altímetro no 0, no 5, entendido, baixado, travado, autorizado pouso, pista no 0, vento no 30 graus, com 05 nós, gol no 804. Livre pouso no 0, gol no 804. Após Belo Horizonte, após trivia, após conforme rota. Controle, apere 120, décima 8, e o seu transponder será o 5475. 360. Vai decolar da 1-0, curva direita, da El, letra 30, apertando no meio, Belo Horizonte, 30, após, descendo, 1-2-0-8, controle, 5-4-7-5, estacionamento, da 3, 5-4-7-5. 5-4-7-5, El, transfonda, chama pronto se tiver estacionamento. Acerto. Gol no 8-9-7, descendo, tenha 2 mil pés, na cozinha no lock com 1.500. Estabilizado no 715, tráfego que o precede agora 5 milhas e meia, completa final, turno no 895. direção da sua mantiga, na 75, estabilidade vai estar travada só. A intensidade muito baixa. Voo na 795, baixado e travado, estabilizado, visual. Afirmativo, voo no 795, altímetro 10015, número 2 na aproximação. Continua aguardando pista livre. Gente, 795, como recebe agora? Agora alto e claro. Obrigado. Salvador 248, direita, nós chamamos o solo 12, no 19. 19, 804. Fuca, Caju. A mesma, Fuca, atenção, Caju. Salvador, 804, vibrou na. Gol 904, autorizado táxi Alfa Juliette para posição 04 do Pati 1. Alfa Juliette 04, 804. Salvador, muito bom dia, gol no 897, na passagem baixada. Afirmativo, gol no 897, ponto na aproximação, aguardando pista livre, o altímetro 1015. Aguardando 015. Gol no 715, no solo 51, no direito, ao livrar, chama o solo no 2, no 19. 209, ao livrar na 715. Gol no 795, está autorizado o táxi via Alfa Juliette para a posição 02 do Pati 1. Alfa Juliette, o quê? Alfa Juliette 02 do Pati 1, gol no 795. Positivo, posição 02 do Pati 1. É o vento 130 graus, com 04 nós. Positivo, deve pouso no 0897. 897 no solo aos 54, direita, chama solo 121 no décimo 9. 219, 897. Aí chegada bom, 15, 3153. Salvador, é o 897, Librona, se escuta. 897, muito bom dia, irá prosseguir o táxi de Alfa Juliette para a posição 08 do Patiuno. Alfa Juliette, posição 08, Patiuno, 897. Salvador, muito bom dia, o 399-37 para a Vitória da Conquista. Confirmando a 9637 para a Vitória da Conquista, que importa da Índia. 9637, muito bom dia. Está autorizado Vitória da Conquista, nível de voo 200, declarado 10 com curva direita na saída Abo após direto Conquista. Controle, opere 120, décima 8, o transponder 5506. Para a Vitória da Conquista, nível de vento, decola da 10, curva na direita, posse da Arbor após direto. Controle 20, 06, 09. O 9637, cotejamento correto, é um pronto para o tiver excelente. Salvador, bom dia, o avião 508, com informação, pedi autorização para a direita emendada. Fabjet 5808, pronto, copy. Afirma, tio, saído. Autorizado Brasília, nível de voo 360, decola 10, curva direita, saída Arbor, Elefa, via Pêsulo 17. Controle Salvador, opere em 120, décimo 8, e o transponder 5510. Autorizado Brasília 360, na Arbor, transição elétrica. Via Pêsulo 17, decola 10, curva direita. Controle da 08, 5510, acionado. UFJ 5808. Transponder 5510, chamar a planta para o tiver acionamento 5808 da UEB. Afirmativo, 5510 ao transponder, chamar a mano pronta no portão de número 10, UFJ 5808. Butão 3890, está autorizado Recife, nível de voo 330, decola 10, curva esquerda, na saída Puca, transição Caju via Upper Whisky 58. Controle Apera 120, 8, transponder 55125.